original de quem nem conhece. Tal como beats perdidos achados na internet, inspiração na vida de quem só quer fazer rap. Princesa da família e da capital mais bonita, da cidade que ferve ao mesmo tempo que é tão fria. Maravilha do mundo e mais que a muralha da China. Orgulho de ser dela tanto quanto ela é minha. Me fez ser quem eu sou, me encheu de amor por dentro. Me deu concentração pra eu desenvolver meu talento. Me deu amigos, família e quase tudo que eu tenho. Pra mesmo se conquiste o mundo, eu lembre de onde eu venho. Pra que eu ande na linha, não seja corrompida, sendo mais eu nas ruas de Sampo, de Curitiba. Sedentário nos beats, Carol de Souza na rima. Faço do amor e a arte as prioridades na vida. De ser fiel aos meus, mesmo que tão difícil, insistindo no vício, só Deus sabe porquê. Rap me dá prazer, herança que eu carrego, te incomodo porquê. Deixa eu ser quem eu quero, rap cheio de amor, não deixa que eu desista. Faço do amor e a arte as prioridades na vida.